passada, perdão, rubio. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias bem segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste, disseste ainda bem que eu voltar. Obrigado. Trago a fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. O meu pai diz que o sol é que nos faz, minha mãe manda-me ler a lição. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz. Faz-me falta ouvir outra opinião. Eu até nem sequer sou mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Antena Web, estivemos com Sérgio Godinho e depois com Rio Grande. Então, Paula, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Acho que tens aí uma coisinha doce para nós. Eu tenho uma coisinha para fazer engordar o pessoal um bocadinho. Não, isso é que não, que estamos no verão. Pois, para manter a elegância não dá muito jeito, não. Pois, é que depois o pessoal vai para a praia e isto é um problema. Estraga aí o visual ao pessoal. Não faz mal, uma vez por acaso não faz mal a ninguém. Não. Vamos lá então. Vamos... Como é que se chama? Vamos então aqui a um pão de ló fofinho. Também pão de ló, não tem cremes, não tem nada, não engorda muito. Sabe bem para comer com um bocadinho de queijo. E não só. E não só, né? Então, olhem, eu vou dizer-vos... receita e depois que tenham um bom proveito, não é? Claro. Então temos aqui, para os ingredientes temos 8 ovos, 8 colheres de sopa de farinha, 16 colheres de sopa de açúcar, raspa de um limão, 1 colher de chá de fermento. E agora vou-vos dizer como é que prepara. Bata as gemas com açúcar. junte-lhe a raspa do limão. Bata as claras em castelo e envolva-as na mistura anterior, alternadamente com a farinha e o fermento, sem bater. Vai ao forno em forma com buraco, untada, claro, a cerca de 30 minutos. Tá bom? Se ficar mais um bocadinho também não faz mal, em princípio é 40. Sim, também as pessoas sabem. Estou a achar 30 minutos um pouco. Pronto, é o que diz aqui a é nossa o que diz receita, a receita, né? Mas as pessoas sabem que também podem fazer a experiência com o palito, com o palito, com a esparguete. Tá bom? Para verificarem se aquilo se realmente está. Se está ou não cozido, claro. Já. Foi assim a receita de um doce nesta emissão do Clube da Manhã. E vamos continuar com mais música para alegrar a malta neste verão, que esperamos que seja um bocadinho mais agradável, que ele não tem estado nada famoso. Bye.

portas fechadas, palavras infernais. Como é que é? E ao ver-te, hey! Lisboa, Lisboa, perdeste, vai rodar na dragoa. A janela lembram tempos passados, dadas acesas, um homem sem vez afoga as tristezas num copo de três. Hey! E ao ver-te, sentir-te no escuro, olhar-te nua e crua, rodeada de um muro de gente que não recua. Chão antigo, este povo que se canta livremente, a minha gente, gente do Vira, da Chula, do Malhão ou do Bailinho, do Fandango, do Fado, do Corridinho, que ninguém vira. Vem ver de novo a malta que se agiganta no trabalho, quando luta e quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adufe e a guitarra, a concertina. Do sul ao norte,

deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer. Oh, oh, oh, oh. Sem voar. Pois bem, mais uma vez, cá estamos na Antena Web, passou atrás o Zeca Afonso e de seguida a Lena d'Água, com temas bonitos, não é? Mais uma vez em português. E para onde estamos virados hoje? Um bom dia para todos, continuação de boa audição. Já não vejo sol, nem seu reflexo lunar. Levo as asas nos bolsos e o coração a planar. Neste voo noturno, não sei onde vou aterrar. Sinto as nuvens nos meus pulsos e o leme sempre a consentir. São sempre os mesmos ossos que eu insisto em partir. Neste voo noturno só quero mesmo resistir. Neste voo noturno só quero mesmo resistir. Neste voo noturno sou mais leve do que o ar. Neste voo noturno não sei onde vou acordar. Baixo há manchas no canal, mas eu não as quero ver. O aeroplano está frio e as hélices a ferver. O nariz do avião só obedece quem quiser. Agora não existe nada, o meu motor ao ralentir. Vou revendo em surdina tudo o que eu vivi. Neste voo noturno, a madrugada vem aí. Neste voo noturno, a madrugada vem. Neste voo noturno, sou mais leve do que o ar. Neste voo noturno, não sei onde vou acordar. Neste voo noturno sou mais leve do que o ar. Neste voo noturno não sei onde vou acordar. Thank you. Estamos mais uma vez em português e é em português que vamos continuar até ao final com Jorge Palma e também Heróis do Mar em jeito de recordação. Agora vamos à receita da semana, que é uma receita suave, já que estamos no verão, com Paula Silvério. E como há pouco demos uma receita de um bolo para a engorda, agora damos uma saladinha, que vai ser uma saladinha de vegetais, pode ser? Então vou dizer os ingredientes. Duas cenouras médias cortadas em tiras, bem finas. Um pimentão verde cortado em tiras. 500 gramas de tomates pequenos cortados em quatro. Uma cebola média cortada em rodelas. Uma xícara de chá de rabanetes cortados em tiras ou rodelas bem finas. E mais nada. Portanto, são os ingredientes para a receita. Agora vou-vos dizer como é que vão preparar. Então, misturem bem todos os ingredientes e disponham-nos numa saladeira. Leve à geladeira por 4 horas e no momento de servir, tempere com molho para salada de sua preferência. Receita da semana com Paula Silvério. então, mais uma vez aqui na Antena Web, estivemos atrás com o Nelson Silva e a Cristiana, e de seguida os Maio Moço, com mais duas músicas a rodar aqui na Antena Web. Um bom dia para todos. Oh, uma cova na terra mais funda, fiz dela a minha sepultura. Entrei uma gruta, matei um gritão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão. Havia um comboio já pronto a largar, e vi o diabo a tentar. Perdi-lhe um cruzado, fiquei logo ali, num leito de penas dormi. Puseram-me ferros, soltaram o crão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão. Mais duas, em memória de José Afonso. Estivemos com Diva, depois Resistência. É o Clube da Manhã para este dia 9 de julho do ano de 2011. Nuno Mitó, Paulo Silvério, a dupla que vai ficar convosco nas 2 horas aos sábados, das 9 às 11. Somos nós que fazemos companhia. Bom dia, esta é a Antena Web. Chama-se Primeiro Beijo. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? Tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada, de estar mesmo atrás de ti.

Ora bem, estamos nós para finalizarmos mais uma emissão do Clube da Manhã, uma emissão para este dia 9 de julho do ano de 2011. Paula, foi um prazer estar contigo. O prazer foi todo meu. Obrigada a todos. Gostaste desta emissão? Sim, gostei. É assim. Bem, foi a primeira, não é? Foi a primeira vez é sempre mais complicado, mas penso que correu bem. Penso que sim. Da nossa parte, voltamos para a semana. Tenham um bom dia. E olha, divirtam-se. Exatamente. Agora estamos de verão, não é? É verdade, é o verão. Vamos lá ver se vem por aí o calor. Namorem muito. Vão até à praia. O verão, segundo as estatísticas, o que dizem, não é? É que é muito propício para os amores, para as conquistas, dizem, não é? Dizem que sim. Ok, então, fiquem bem. Voltamos para a semana, para mais uma emissão do Clube. Ai, não podemos esquecer uma coisa. Que é a colaboração que nós temos do Sr. Carlos, não é? Que ah, é muito, Carlos que é sim, que é fundamental, não é? Certo. Não podemos esquecer. Um bom dia para todos. Bom dia. Foi o Clube da Manhã. Sou essa rosa caprichosa, sem ser mal, flor da alma pura e da ternura, não Deus dará. Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão um coração estalar de dor. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ternar. Que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu tão pobrezinha, ainda ti. Alguém que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou. E assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Thank you.